41144, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, no alternado azul 4144. Os 230, deixa a via chegada a mão para 4.000 pés, ajuste 1014. A mão, na 4.000 com o motor 14, 230. Como que pode ir aqui, Serra Vista, 3.000? Mantém a fechada chegada, passarei do 2230. Confirmando a VOE? Afirmativo, VOS, Delta, Mike, Eco, Zulu, se for solicitar, pode ser determinado também. Gente, aguarde autorização para o Renato, descendo para 4 mil pés. Sapatango Eco Delta Fox para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118.95. 18.95 Delta Fox. Patrulha Xané 6203, desviando a direita da rota Pro 220 devido a formações. Gente, a Xané 6203, vive desvio. Está na proa da rotatória, avisou algum campo para a posição do campo. Gente, da presença autorizada final da ANA 7, a porta na curta, o ajuste na 015, vento para check, 120 graus no 011. Delta Fox está... vai chamar na curta da 17. De imediato, agora não, a Xané 6213. Pela 213, deve estar presente e confirme se tem de voar para a posição Delta, subindo para o 360. Afirmo, Delta subindo ao 360, Xané 6213. Então, 3804, desça para 2.500 pés, o ajuste no 014, autorizado final RNAV, reporte passando Serra Vista 366. 2.500 no 014, mandando 366, 3804. Zero, fixando. Controle de copiou, Xané 6213, quando o Dox subindo ao 360. Primativo. Delta Fox, de avistado, pouso autorizado, capseiro no 7, 110 graus, 092. Delta Fox, liga e pouso no 7, está embaixo da base. Rio Alfa Charlie, bom dia, prossiga, taxa até Romeu, fazendo ingresso na capseiro no 7. Confirmando, mantém a posição no ponto de espera, ok? Romeu 213, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 1260. 251-260, Xané 6213, boa tarde. Boa. Era da taxi Romeu, ok? Juliette Papá, prossiga a agora do Rua Satiaga, número 2 do ponto de espera da Bata. 2067, Airborne 842, contact on the patch control, 119 at decimal 8. Patch control, 119 at decimal 8, go 2067. Delta Fox, Vero, já está na frequência livre, 742. Alpha Charlie, pronto. Alpha Charlie, level 260 via dial departure. 360 via dial departure, go 2067. Todo 2230, qual foi minha approach na matéria? 360. Recebeu o seu ano, apoio a 117, apoio da Altaro 366, seria 123. Tudo dito pra gente, a gente tá na 123. Certo. Aqui era recebido o quê? 6 graus de cor diferente, isso? Afirma, porém agora já é estabilizada na proa 123. Romeu Zulu, Alfa Charlie, decolada às 4h04, direita, corredor às terras, restrita 1 mil pés. Chame agora o controle, 1980. Romeu Zulu, Alfa Charlie, mantenha-se em condições visuais 1 mil pés no corredor axé, reporte no farol da barra. Control go 2067, request fly direct to the Bachelor. Go 2067, stand by, fly leader position. Fly leader position, go 2067. 3804, passar o 366. 3804, procedimento, chame torre 1895. Gente, completa com a torre 1895, 3804, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3804, interceptando o sinal do RNAV da 10, visual. Boa tarde, 3804, continuando a aproximação, aguardando o contato visual, ajuste agora no 04. 104, aguardando, 3804. O procedimento RNAV, reporte passando o Serra Vida 366. 7-2-500, amarrando 366, 2-2-3-0. O 2-0-6-7. Clear fly, match the position. Clear the rest of the match, section go 1-2-0-6-7, thank you. Meu Zulu Alfa Charlie, quando o possível foi chamado para pouso? Zulu 1227, descendo para o 200, chamando 50. Plano 227, ação de identificação via chegada Mário, desce para o nível de voo 050, ajuste no 014. Descendo 050, via 1014, pode continuar o procedimento em 1? Então, procedimento em Salvador, VR Delta Mike Echo, Zulu da Pistão no 0. Pode ser o RNAV?

Estou em Salvador, azul 2740, ponto de espera da 10 próximo. Já ponto de espera, azul. Certo. Novo Alfa Charlie autorizado a proa do destino, livre ascensão ao nível de voo 085, ajuste no 014. Serra Vitor 366, meta visual, passarelo 2230. Passarelo 2230, completo final do procedimento de nave, chama a torre na frequência 18.95. 18.95. Torre Salvador, eu passarei 2230. 2230, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Juliette Papá, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1, no 0 graus, no 0 nós. Após a decolagem, mantenha a reta até contato com o controle, ok? O ajuste na 0 no 4. Decolagem no solar 5-0, liberou 1 no 2-1, destino 9. Estou em Salvador, azul 2-7-4-0, informa aí, está pronto para a decolagem. Sim, azul 2-7-4-0, mantenha o ponto de espera. Papa Romeu Zulu Alfa Charlie, confirmei, irá ao no meu pé até o destino? Negativo, pode passar o mar, já está. Mantenha a escuta do controle, suba para o nível 2085. Afirmo. Papai Juliette, papai decolou, vai cruzando, tem mais pés. Eu passei da prova de decolagem 170. Papai Romeu, papai Juliette, papai. Contato radar na decolagem, saiu da mola, mantém a proa até centro de azul para curvar à esquerda na proa de mola. Afirmativo, mantém a proa até cruzamento. Em caso de falha? Em caso de falha, até os 3 mil pés, autorizado reassumir com a proa de mola na subida 7. Aqui na casa de falha, pode desviar o voo até fio com o papá. 2, papai, controle. Papai Juliette, papai? Papai, na escuta. Quanto faz com o rádio direito a mão? Direita a mão, positivo. Tudo bem. Tá, papá. Ali mantendo o 740. Zona 227, desça para 2.500 pés, autorizada por ele, Serra Vitor 366, reporte passando Serra Vitor 362. Ok, voando Serra Vitor 366, descendo 2.500, também 14, voando 227. Papai Juliette, papai, está livre da restrição ou mantém 3.000? Tudo sem restrição, papai Romeu, papai Juliette, papai, para o nível Zona 27. Sem restrição para o 120, papai. A 2740 alinhaça livre decolagem, no 20 graus, 10 nós. Livre decolagem, 0 azul, 2740. Bom dia, papá. Bom dia, papá, quando possível, seu chamado para pouso. Hora e 20. Gente, mais 1h20, o dia de papá. Ah. Salvador 119, décima 8, ajuda 740. A Juliette Papai, autorizado direto de China. Viva Juliette, destino 317, o Juliette Papai, Juliette Papai. Controle Salvador é o Azul 2740, Conde no Alfa. Azul 2740, contato radar na decolagem, suba via saída Conde no Alfa para nível 1170. Sobe via Conde no Alfa, 1170, Azul 2740. Decolando 366, 1227. Vamos 227, complete o final do procedimento R nave, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 227, uma milha e meia para o 372. Gol 227, avistado, seja autorizado no ano 0 graus, 10 graus. Livre pouso na pista 10, Gol 227. Alfa Charlie, controle. Alfa Charlie, 40 milhas, noroeste de Salvador, sube mantém nível de voo 085, serviço radar encerrado, não há próximo reportar no setor, para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na sequência 1260, alternada 288. Do solo a 02 direita, 121 decimal 9 salto. 219, 127, obrigado. Salvador, boa tarde. Outra 3605.010, pronto. TAN 3605, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento 1, 2, 0 graus, zona 0 9. Livre alinhar e decolar, TAN 3605. Azul 4462, autorizado a alinhar e manter por cima dela. Alinhe e mantenha o azul 4442. Chamando para o táxi? Está pronto, táxi? Autorizado, táxi, chame no ponto de espera da Alfa, QNH 1014, November Alfa Tango. São 3605, decolada 05, controle Salvador 119-18. 198, 3605. Controle Salvador, boa tarde, São 3605. São 3605, contato radar, sou aeronível 360, direto letra. 360, direto letra, 3605. Papapá, November Alfa Tango, autorizado a alinhar e manter pista 1 no 7. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Aliciando azul 4442. Quatro, quatro, dois, decolada 08, 119-8. 19-8, obrigado. 242, contato radar, subo ao nível 320, média 10. Ciente, autorizaria Prodileta, totalmente visão do setor? Primitivo, foi Leta. Leta, obrigado. Era Alfa Tango, um minuto para a decolagem. Primitivo, direto nível 320. Obrigado. Papá, amor, papá, Juliette, papá. Para que existe informação de voo e alerta, chame Centro Recife, número 2000.85, alterar número 25.45. 90 Alfa Tango, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 20 graus, no 1 no 9. November Alfa Tango, decolada 10, controle Salvador 1, 19, 18. 19, 8, November Alfa Tango. Oi, Salvador, boa tarde, papapapá, November Alfa Tango. Papá November Alfa Tango, contato radar, suba nível 200, sai da MOMO. 200, sai da MOMO. November Alfa Tango. É 3605, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 120, decimal 0. 1251, 1200, boa tarde. 126, decimal 0, boa. 1260, sim. Funciona a identificação, 244 no pé, ajuste no 014, chegada a ponto. 4010, 014. Precisa efetuar então o RNAV da 10 a partir da posição terra vista 367. Gente, aguarde o RNAV da pista 10. Após F, vou até a vista 367, completa o RNAV pista 10. Após ponto 367, completa o RNAV. 442, chame centro Recife em 125.1, alterna 126.0. Recife agora 251, alterna 260, Zero, 4 milhas, correção 5 milhas para a posição Conde. Pelo soldado terminado, se manter a nível 170, através de Conde chama Aracaju 120 decimal 3, bom voo. 12740, através de Conde 203, obrigado. Controle Salvador, chama de identificação, decimal nível 050, ajuste ano 014, chegada mais. Negativo. Duas opções, R9 GMSS ou VR Delta Mateco Zulu da pistola 0, 103144. Tiet, voa na proa de TAP e após de TAP, então intercepta aqui a Ravita 366 completa, 3144. Tá bom, no TAP, pode TAP, intercepta o Ravita 366. Puxa, né, 3165 é o controle Salvador. Controle Salvador, Xanã 6315, boa. Xanã 6315, controle Salvador, acione identificação. Eu falo 4 mil pés, eu vi 0014, voando Sierra Vita 366. Tem condições? Ah, temos. Sierra Vita 366 na proa, descendo 040. Controle Salvador, chama identificação. Desça para o nível 060, ajuste no 014, voando Itapa. Desça 3206, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 120 graus, ano 1 no norte. Ali decola, pistão 96, tá 3206. Xanã 6226, controle Salvador, oceano identificação. Desce para o nível 070, o ajuste 1014, apresente o voo de TAP. Nível 070. 1255, condições de voar na proa de Taza. Confira a posição? Taza, vai efetuar o RTMA da sistema 0 ou vai efetuar o RNAV? Não, foi coordenado RNAV, estamos voando na proa do 367, podemos encurtar para o 366, de repente. Certo, condições de encurtar para o 366, descida 2500 pés. E autorizado nível 10. Então, vou na 255. 6226, autorizado nível 070. Xanema 320, após o TAP, voa Sierra Vita 366. Papa November Alpha Tango, chame Centro Recife, em 126.0, alterna 128.8, November Alpha Tango. 126.0.228, bom, November Alpha Tango. Decolada aos 23, controle Salvador 119.8. 198, dá 3, 2, 1, 6, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, dá 3, 2, 1, 6, na Popo. Bora 3216, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, após 2 mil pés direto Cosmo. Após 2 mil pés, vou direto Cosmo, então 3216. É 315. Sim, deixa eu ler minha trilha, meu senhor. Vai ser só um pequeno desvio à direita, aproximadamente 5 milhas, só para desviar um caroço aqui, ok? Gente, livro de juiz, reporte eterno. Reportará voando Serra Vita 366. Então, 3144, inicie redução, 220 nós, número 3 na aproximação. 229, redução, 3144. Autorizado alinhar e decolar, pista 0, verso 1, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado alinhar e decolar, 1, 0, 1, 8, 6, 7. Passa o 366, visual com o campo, gol 2, 5, 5. Gente, gol 2, 5, 5, complete aproximação, chame a torre, Salvador, 1, 8, 295, bom trabalho, senhor. Chalé 6315, desça para 2500 pés, o ajuste 1014, reporte ao término de desvio, já abroando Serra Vitor 366 para completar sinal R9. Ok, descendo agora então, 2500, voando 366, 1014. 3144, desça para 3010. Ok, seu PS3144. Chalé 6320, desça para 4010. O Chalé 6226, desça para o nível 050. 050, Salvador, muito boa tarde, Gono 255. Vai passar o 372, baixou e travou. Gono 255, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Gono 255. Decolada 26, controle Salvador 119.8. 198.867, bom final de semana. Controle Salvador, boa tarde, gol no 867, arma elétrica. Gol no 867, contato radar na decolagem, subo para o nível 380 após 2 mil pés direto elétrico. 380 após 2 mil elétrico, 867. Gol Chané 6315, estabilizado. Afirmativo, estabilizado R9, 6315. Gente, complete aproximação, Xantor, 118, decimal 95, bom dia. 295, boa. Pé 3144, desça para 2500 pés, livre, sinal R9, pistama 0, reporte estabilizado. 2500, autorizado R9, eu sou 3144. Oi, Salvador, boa tarde, 6315, estabilizado R9. Chalé 6315, boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. 132-16, chame sempre Recife em 126.85, alterna 125.45. 255, no solo 29, direita Foxtrot, 12, 1, décima 1, 9. 2, 1, 9, direita, vou 1255. Poxa, né, 63, 15, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 9. Vira, pouso no 63. Pista 1 a 0, reporte estabilizado. Está estabilizado a nave, estabilizado a para 4 no 10. Estabilizou a R9, já avisou a voo no 0, TAM 3144. Visão no 4400, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95, bom dia. 295, obrigado, bom dia. Sobre a restrita nível 320, solicitado pelo centro de Recife. Procurou 1867, restrito 320, certo? Subi restrita nível 320, gol 1867. Restrito 320. Chaleamento 315, no solo 31, no direito Fox Trot, controle solo 121, decimal 9. Direita na Fox 219, 63. Solve uma boa tarde, está 3144, final 10, passado e travado. Está 3144, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Vai, Dado. O Leaster Ross até o Kilo, se estará para o meu Edge Vertex. TAM 3144, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Autorizado, pouso no 0, TAM 3144. Chilene 2-2000, desça para 2510, ajuste no 0 no 4, livre R9, pista no 0. Reporte estabilidade. 2.503, autorizado da Renato, portal estabilizado. Autorizou a Sierra Vida 366? Afirmativo. Renato, 626. 67, chame sempre o Recife em 1.26, decimal 0. Alterna 1.28, decimal 8, por favor. 2.60, 2.28, boa tarde. Finalizado, final Renato, 1-0, 6-3-2-0. Chalema 3-2-0, 500, repete a aproximação. Chame todo no 8, decimal 1-9-5, bom dia. 1-8-9-5, bom dia, 6-3-2-0. Salvador, boa tarde, Xané 6320, final da 10. Boa tarde, Xané 6320, continua em aproximação, aguardando o dispositivo. Aguardando, 6320. No 44, na sala 34, libera direita, via Fox, chama 121, 219. Via Fox, 219, 3144. É metro 320, vento 1, 10 graus, 109, está livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, Chanel 6320.